entristeceu com a visão quando inclinou no trono. A criação que mais amada traindo seu dono. Em cada teto, em cada lar, arcanjo toma um susto da consequência da opção da redução dos justos. Se revoltou com o livre-arbítrio da ingratidão, vendo a frieza dos cruéis diante a redenção. Da impaciência agressiva sob a ambição e do ateu que menospreza a intercessão. Sobre os morteiros implodidos, detritos humanos, da peste perniciosa, a podrifação dos sonhos. Diante o amor da mãe ausente, clamado no berço, da cauterização da consciência sobre os erros. Da mão pequena, vulnerável, traço infantil, da infância difundida em tiros de fuzil. Da perversão abominável, peste colorida e maleficiência ensinada na cartilha. Do nudismo desenfreado que corrompe o templo, do desrespeito aos anciões que se perdeu no tempo. Vejo a entranha imaculada se torcendo em dor, vem do planeta saturado, esfera do horror, enfumaçado de incenso e suja adoração. Buda confusos, Hare Krishna ao Corão. O ortodoxo embasado subtrai Jesus, desrespeitando a hierarquia paternal e a cruz. O mesmo tipo de verme que ofertou vinagre pra sede de Jesus, hoje vende os seus milagres. Comercializa a palavra por fins lucrativos, lubridiando as almas, falsos incentivos, falsas doutrinas, falsas imagens, dando razão aos ateus e numerando as margens. Vejo o esplendor se ausentando da presença do crente rogador de praga em meio à desavença. Entre as cédulas e as pétalas, entre a discórdia e a misericórdia, entre os homens e os vermes. Vermes. O vaso se desfaz, puxou a flor do campo, não volta nunca mais. Perece o homem como a erva e a glória termina. De que valor tem a herança entre castelos de safira? O homem verme corrompido já se esqueceu. Levantam astra adoradores, deuses e ateu. Estrelas que se apagou não brilhará jamais. Tem Michael Jackson, a fama e o Jackson 5. Choca o mundo e se abala, mas é só um verme. Como você, a terra come pra sempre se esquece. Não mancha a fama da honra, nem perco o distintivo. No pódio da hierarquia, muitos estão caindo. Se o troféu e ambição foram fatalidade para os que fazem de si sua própria eternidade. Fé do dinheiro, amantes do seu próprio corpo, deixam o céu entristecido, são pobres e porco. Se o Supremo está chorando, o preço será caro. Das obras e pensamentos, tudo será cobrado. Sangue vertendo no madeiro não foi em vão. Escarnecido o futuro, até salvou um ladrão. Falou de vários prodígios pra enganar os escolhidos. O Deus de prata chora sangue, muitos acreditam. Filosofia, teologia não te dão o céu. A heresia toma conta, invade, tá cruel. Não crendo em Jesus Cristo, prefere Allan Kardec. A profecia se corrompe, recebe o Mandex. Toda doutrina distorcida não condiz com a Bíblia. De Chico Xavier a fé, muitos deposita. E os xiitas que se explode, causando catástrofe. Shalom Adonai, efeitos de massacre. Ou na TV várias mentiras publicam milagres. Comércio de religião exibe o iate. Ou o seu boy importado vale fortuna. Peço de trabalhador fiel que se afunda. E o maior vem me crescendo dentro de você. Vai ficar pequeno quando esse céu se estremecer. Antes de Cristo, olha só, o Zoroastro fundou maçonaria B.O. E tem maçom filha da puta massa que não sabe disso. Cê tá na mão do diabo, eu tô na mão de Cristo. Derrube as duas colunas, Jack Boas foi pro chão. Igual 11 de setembro, feito com as próprias mãos. Dinheiro B pra Nimrod, Tamu, Semira mesmo. O Michel Turner também, paga pra Robert Pike. 86.400 segundos pra descobrir que o Brasil será o trono do Egito aqui. Eu tô te vendo de perto, eu tô te vendo de longe. Nem os druidas me impedem de furar o olho da torre. Cê tá no grau 33, eu tô no grau 35. Sou uma peste na horta, me mato se for possível. Entre os homens e os vermes, me diga quem fica vivo. Os vermes, o mundo já é do maligno. Vermes.